que fez o céu, a terra e o mar. No micro ou no macro tem poder. Em todos os lugares ele está. E quanto mais eu lhe conhecer, o fruto da minha terra se dará. O sol e a chuva dentro do seu tempo fará a alegria do meu lar. Formigas trabalhando antes do inverno chegar. Estrelas vão voando quando ele assim chamar. O sol que esquenta a terra com o calor do seu carinho. A chuva cai no meu ninho. A chuva cai no meu ninho. A terra se dará. O sol e a chuva dentro do seu tempo fará a alegria do meu lar. Formigas trabalhando antes do inverno chegar. Estrelas vão voando quando ele assim chamar. O sol que esquenta a terra com o calor do seu carinho. A chuva cai.